Senhor, neste momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. Por toda a minha vida eu te procurei, e só aqui eu pude te encontrar. São tantos os problemas que eu já passei, que eu nem sei por onde posso começar. Perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Que eu nem sei por onde posso começar. Perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder e me salvar. Senhor, que estou